O ser humano é mesmo complicado e engraçado. Porém, a história que eu vou lhe contar agora, além de cômica, é trágica. Veja só. Um empresário gaúcho, de 32 anos, por nome Adriano Schneider, gozando de boa saúde e posição social, foi visitado por seus familiares que, muito preocupados, lhe contaram que tinham ido a 4 cartomantes para consultá-las a respeito de previsões para o fim e o começo do ano. E as 4 videntes confirmaram que Adriano, o empresário desta história verídica, iria morrer em acidente de carro até o fim do ano. Depois de ouvir o aviso, o empresário vendeu o apartamento onde morava, já que defunto mora mesmo em cemitério. Vendeu também o telefone, porque defunto não pode telefonar para os vivos. Vendeu os móveis, porque, afinal de contas, defunto fica imóvel. E fez um seguro de vida em nome de uma irmã, já que, como empresário, seu tino comercial o incentivava a ter um lucro com a sua morte. Ainda que ele mesmo não iria lucrar nada, mas a sua irmã, beneficiária do seguro. E por fim, comprou um caixão funerário, que era tudo o que ele iria precisar ainda desta vida. Por isso, com relação ao caixão, ele foi extremamente meticuloso. Viajou a Caxias do Sul e lá mandou fazer, sob medida, um esquife amarelo, a sua cor preferida, pelo qual pagou R$ 2.400. Faltavam poucos dias para o ano terminar, e conforme o aviso das cartomantes, a qualquer momento o jovem empresário iria se despedir da terra dos viventes através de um trágico acidente automobilístico. Depois de tomar todas as providências, Adriano pegou a sua Mercedes-Benz e desapareceu. Os parentes ficaram muito preocupados. E a coisa foi parar no jornal. E foi através do jornal Estado de São Paulo que eu tomei conhecimento desta notícia que eu estou lhe passando. Lembro bem que se criou uma grande expectativa e curiosidade por parte da imprensa. Morre ou não morre? Como ele sumiu e ninguém tem notícia, será que já morreu? E assim foi. Todos os dias, as pessoas acompanhando pelos jornais para saber se ele tinha morrido ou não. Numa contagem regressiva macabra, todo mundo queria saber o que iria acontecer com o empresário. No último dia de 1997, Adriano, que esperava a morte e ainda estava vivo, resolveu ajudar a previsão. Pegou o seu Mercedes-Benz e a estrada e deu 130 quilômetros por hora. Rumo ao sítio da família em Tramandaí, no litoral gaúcho. E quando chegou lá, ileso e vivo, encontrou 5 irmãos e vários sobrinhos. E ao lado destas pessoas, ele ficou aguardando o fim do último dia do ano. E quando chegou aquela hora a hora fatídica da meia-noite, quando termina o ano e começa o ano novo, ele, apreensivo, continuou esperando o cumprimento da previsão das cartomantes e aguardou pacientemente até o fim das últimas 12 badaladas da meia-noite. Sabe o que aconteceu? Nada. Adriano não morreu. Em meio às brincadeiras dos familiares e da comemoração sobre o erro das cartomantes, misturadas com a alegria do Réveillon, Adriano Schneider respirou aliviado. O jornal encerra o caso dizendo: o empresário gaúcho Adriano Schneider voltou a trabalhar ontem em sua loja de carros usados em Novo Hamburgo, depois de ter admitido a falha das previsões de 4 cartomantes que tinham anunciado a sua morte para o fim de 1997 num acidente de carro. Agora, Schneider terá de decidir o destino do caixão que havia comprado para o seu sepultamento. Pois é. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ouvindo a palavra de uma cartomante, uma palavra mentirosa e enganadora, o homem tomou todas as providências para enfrentar a morte. Porém, muitos, ouvindo a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz que nunca falha, não fazem absolutamente nada para enfrentarem a vida além túmulo. Você, que acredita em previsões de final do ano e ano novo, que vive olhando horóscopo, cartomantes e adivinhos, você quer ouvir agora uma previsão verdadeira que não vai falhar de jeito nenhum? Então escute. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O próprio Deus deixou esta previsão por escrito. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua me confessará como Deus. Um dia, todos hão de comparecer diante do tribunal e do trono do grande juiz. E sabendo que esta previsão é verdadeira, e você sabe disso, não importa qual religião você pertença, tome já nesta vida todas as providências para estar preparado ou preparada para aquele grande dia. A previsão diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis, como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido, minha querida, seja mais prudente, seja mais precavido até que o empresário gaúcho desta história que você ouviu. acredite não nas previsões de uma cigana, mas nas previsões de Deus, e se prepare para este encontro com o Senhor. Confie não em superstições ou religiões, mas confie na palavra de Deus. Também não se fie nos seus próprios pensamentos, mas sim em Deus. Veja o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Deus está usando a minha voz e esta história e esta palavra para te chamar, para dizer que aquele dia está chegando. Mas Deus não está a fim de te condenar, não, ou te destruir. Pelo contrário, Ele quer mesmo é te salvar. Ele te ama tanto que Ele já tomou todas as providências para você escapar. Agora resta você tomar as providências aqui na terra. Veja, da parte de Deus, todas as providências já foram tomadas. Olha o que diz a sua palavra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Este é um aviso para lá do além. Este é um aviso do Altíssimo, daquele que está nas maiores alturas, e Ele está te mandando esta previsão. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus.